Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Capítulo 13, em estudo, a besta que emerge da terra. E estamos nós no capítulo 13, versículos 11 a 18. A besta que emerge da terra. E vi outra besta que subia da terra. Possuía dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. E seduz os que habitam o mundo por causa dos prodígios que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos habitantes da terra que façam uma imagem da besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Ele foi concedido comunicar fôlego à imagem da besta, para que não somente a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E a todos os pequenos, e os grandes, e os ricos, e os pobres, e os livres, e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tenha a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, e esse número é 666. Meus amigos e meus irmãos, conversando com vocês, falando simplesmente ao simples, entenderam? Simplesmente ao simples, que estão em todas as classes sociais. Não tenho pretensão de falar aos eruditos, mas principalmente aqueles que são tocados na alma, percebem e entendem pelo coração. Não esquecendo, naturalmente, o cérebro. Eu já disse que nós temos que levar em consideração a elevada, não somente a inteligência do cérebro, a decantada mente humana, da qual se vale o espírito para se expressar. Porque o espírito não é uma simples projeção da mente humana. Ele está acima da mente humana, conduzindo-a pelos seus cordéis. Nós somos espírito antes de tudo. Mas para e passo, a inteligência do cérebro, da mente, nós temos a inteligência do coração. As duas têm que caminhar juntas, porque senão teremos a aridez do sentimento. Se seguirmos apenas o raciocínio mental, ou o pieguismo, o fanatismo, as ações sentimentaloides, se apenas ouvirmos a inteligência do coração. Uma ilumina a outra. A outra leva a razão à anterior. Cérebro e coração juntos. E vamos descobrir coisas extraordinárias na nossa moradia plena, que é o universo de Deus. Conversando com vocês, chamei-lhes a atenção para uma coisa importante. Mas só aqueles que se colocam na posição neutral. Eu prefiro dizer neutral, porque fala em posição neutra, alguém pode pensar que é em cima do muro. E nós não ficamos em cima de muro algum. Nós nos colocamos e nos esforçamos por isto, de merecer ficar, mesmo que seja na base da posição sobranceira que Jesus abriu para aqueles que seguem, mas seguem mesmo, os seus ensinamentos. E eles, esses ensinamentos de Jesus e seus exemplos, são de amor. João Evangelista, inspirado no seu grande mestre, Jesus definiu Deus como amor. Por isso, de forma alguma, na interpretação do Apocalipse, nós aceitamos estigmatizar qualquer crença, qualquer visão filosófica das coisas, percepção científica das coisas naturais, ou mesmo ideologias, como se fossem elas a perdição total. Umas, a perdição total. Outras, a salvação completa. Por que não pensamos assim aqui? Porque sabemos que ninguém na Terra é dono da verdade. Todos nós somos aprendizes. Aprendizes. Em todos os ramos do pensamento humano, seja o religioso, seja o científico, seja o político, seja o filosófico, o artístico, o desportivo, o econômico, o doméstico, o público, há elementos bons e elementos maus convivendo. Joio e trigo, como falava Jesus, e ele sim que é o grande semeador, porque ele vai lá garimpar a nossa intimidade, como está no Apocalipse, indo aos nossos rins, aos nossos corações, lá dentro. Aos corações porque amam, aos rins porque libertam o nosso corpo das toxinas que podem matá-lo. Ninguém na Terra é dono da verdade. Todos nós somos aprendizes. O grande professor é Deus, como diz Isaías no seu extraordinário livro do Velho Testamento da Bíblia Sagrada, e todos serão ensinados por Deus. Por isso aí está a religião divina, inspirando a tantos quantos, ou a tantas quantas queiram, com humildade, submeter-se ao professorado de Deus, à educação divina, amor. Quando eu falo em amor aqui, eu não falo em subjugação de fraco pelo forte. Não. Aí não existe amor mesmo. Por isso é que na LBV nós dizemos: Babilônia não é uma crença, não é uma ideologia sozinha. Estou falando bem devagar para vocês raciocinarem comigo. Babilônia, já repeti tantas vezes aqui, é a parte não apreciável de cada ser humano. E os seres humanos estão em todas as religiões, estão em todos os partidos políticos, são economistas, são filósofos, são empresários. São religiosos, são artistas, desportistas, donas de casa, educadores, homens públicos, homens recolhidos em lugares distantes, homens com os quais encontramos todos os dias pelas ruas. Homens que eu falo aqui, me refiro a gênero humano. Então, todas essas pessoas que habitam a Terra, essas criaturas e criaturas de Deus, têm sempre uma parte não apreciável a ser corrigida. Essa parte é Babilônia. Por que estigmatizar a religião tal, a crença tal, o partido tal? Nós temos que fazer uma conciliação pelo alto. Porque todos têm uma parte boa e uma parte não tão boa assim. Então, se temos inteligência mediana, não precisa ser gênio. Entendemos que devemos exalçar a parte boa e fazer sucumbir dentro de nós a Babilônia. É preciso limpar o nosso interior. Por isso não basta você se instruir somente, se educar somente. Por isso é que Zaru criou na Legião da Boa Vontade a Cruzada de Reeducação Geral. E nós temos pregado há tanto tempo que por isso é necessário iluminar a educação, a instrução, a cultura com a claridade divina da espiritualidade que anda fazendo falta ao mundo. O mundo vai se tornando aquela aldeia global. As fronteiras hoje vão sendo ultrapassadas. Olha o avião aí. Os foguetes. Não adianta mais levantar muros. Eles caem. Mas é necessário que toda essa transformação receba a iluminação divina das coisas espirituais, para que Babilônia perca a sua força. Já dizia o saudoso fundador da Legião da Boa Vontade: Satanás é a soma das maldades humanas. No dia em que o homem melhorar, Satanás irá perdendo a sua força. Por isso a grande reforma, a primeira de todas, é a do ser humano. Reforma na cultura comum, da intelectualidade corriqueira, diante de outra intelectualidade que vem de Deus. Por que ver Babilônia no seu irmão, porque ele pertence a outra crença? Nós temos que procurar o que há de melhor em cada um de nós. Existe em Paris um relógio, desses relógios de sol, aquela coisa toda, se não me engano. É do século XVIII. E nele está escrito assim: perdoe-me a pronúncia, os latinistas, cultos latinistas deste país. Horas non numero nisi serenas. Eu só conto as horas claras. É porque também o relógio do sol não funciona de noite. Mas o Cristo diz lá no Evangelho que se os nossos olhos forem trevas, grandes trevas serão as nossas vidas e tudo o que realizarmos, e as ideias que tivermos. Tantas batalhas ocorreram diante de uma natureza radiante, iluminada por um sol extraordinário, com a brisa batendo nos rostos, mas os homens com os olhos trevosos, apenas mirando a parte indesejável que os espíritos ainda mantêm dentro de si, fechavam-se aquela beleza e partiam para matar e para morrer. abandonemos os caminhos tortos. Ou, dizendo melhor, procuremos a nossa perfeição pessoal. Vamos melhorar, que ninguém é perfeito neste mundo. E Satanás perderá a sua força e Babilônia deixará de existir. Claro que eu vou dedicar mais a este capítulo, esses versículos do capítulo 13, mas na série Apocalipse e Profecias, nós vamos fundo, versículo por versículo. Quem já ouviu no ar sabe isso. Primeiro estamos tendo uma visão geral, porque também muita gente gosta de... Cara, eles são a besta. Nós somos a luz. Não. Quem pode julgar é Deus, somente Deus. Essa questão de ter uma religião depende muitas vezes da posição geográfica do seu nascimento, do nascimento de cada criatura. Se somente uma religião salva, estarão perdidos aqueles que nunca puderam ter um contato com ela, porque estão lá distante, nunca ouviram falar daqueles ensinamentos. Então Deus nos condena pela nossa posição geográfica. Que amor de Deus é esse? Por isso eu sempre digo que é necessário dessectarizar Jesus e vivermos o cristianismo dele. E aí vamos entender que no livro das profecias finais não é uma mensagem somente para um rebanho selecionado, mas para todo mundo. E essa revelação, porque todas as criaturas do planeta Terra são criaturas de Deus, essa revelação se derrama clareando todos os livros religiosos do mundo, de uma forma ou de outra. Uma vez eu ouvi uma longa pregação numa cruzada do Novo Mandamento do saudoso fundador da LBV. Extraordinária pregação, de improviso, como sempre, como eu estou fazendo aqui. Mas eu pesquei um pensamento extraordinário de Zarur numa pregação de 2, 3 horas. Ele dizia assim: o novo mandamento de Jesus é a essência de Deus. Isso é uma coisa incrível. Ah, você não sabe o que é o novo mandamento de Jesus? Então recorra ao Evangelho do Cristo Jesus, segundo João, capítulos 13 e 15, versículos 34, no capítulo 13, e versículos 12 e 13, no capítulo 15. E disse Jesus: novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser conhecidos como meus discípulos. Porque ninguém tem maior amor do que este: dar a própria vida pelos seus amigos. E mais, ainda no Evangelho do Cristo segundo João, no capítulo 15, versículo 9, você lê e vai entender o alto significado desse amor. E porque o Apocalipse tem que ser analisado sob o prisma do amor, nunca pela chaga do ódio. Quem odeia é o primeiro afetado pelo seu próprio ódio. Quem perdoa, liberta-se. Então, eis porque Jesus diz: assim como o Pai me amou, eu vos tenho amado. Permanecei no meu amor. Eu volto ao versículo 35 do capítulo 13 do Evangelho segundo João, E digo que isto é a regulamentação da lei. A lei é o versículo 34. Novo mandamento vos dou, amai-vos como eu vos amei. É a lei. Agora, a regulamentação da lei é o versículo 35 do mesmo capítulo 13. Somente assim, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei, podereis ser conhecidos como meus discípulos. Não há outra forma. Então ninguém pode ficar acusando ninguém de ser a besta do Apocalipse, de ser Babilônia, de ser isso e aquilo. É preciso que deixemos essa transição de ciclo de ficar puxando, permito a expressão, escandalosamente, a brasa para a sardinha própria, que aí acaba cometendo injustiças. A pregação do Apocalipse tem que ser universalista, porque Jesus criou o planeta Terra. Amando-nos uns aos outros como ele nos tem ensinado, e esse amor se encontra em todas as religiões, o fundamento das religiões é o amor. Senão, não seriam religiões. É justamente a finalidade de todas elas livrarmos-nos dessa parte indesejável que vem lá do dragão, a antiga serpente, que no versículo 18, do capítulo 12, deixou-se ficar sobre a areia do mar. Aí alguns, apressados ou então desejosos que as coisas todas se consumam, para que venha a paz, diz assim, então acabou tudo, vai. O dragão, a antiga serpente, deixou-se ficar sobre a areia do mar, no versículo 18 do capítulo 12 do Apocalipse. Está tudo bem, então? Não, não, não, não está, não. É só observar o mundo. Porque em seguida vem a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, pois está claro que o dragão perseguiria os seguidores do amor universal, que estão em todas as crenças, e até mesmo descrenças humanas, até os melhores que religiosos. Eles viriam, a besta que emerge da terra, a besta que emerge do mar. Obediente ao dragão, a antiga serpente, a mentira, a hipocrisia, perseguir todos aqueles que procuram a iluminação dos seus espíritos, das suas mentes, aqueles desejosos de construir um mundo melhor. É importante que não sectarizemos Jesus. Não se pode algemar o Cristo nem a sua mensagem. E os seus pregadores da sua mensagem, mesmo que enérgicos, têm que ser generosos. Ele mandou aos discípulos que saíssem pelo mundo pregando, pegando a espada, mas não a espada que mata, que fere, é a espada da língua, que liberta. E Jesus veio para libertar. Aos apóstolos, no início, ele manda procurar as ovelhas da casa de Israel, porque era a matéria humana mais próxima, melhor preparada, por ser monoteísta. Mas em seguida manda também ir de pregar e dizendo, é chegado o reino de Deus pelo mundo todo, dizendo que viriam ovelhas de todo mundo para o seu rebanho. Se não fosse assim, Jesus, de antemão, estaria negando a missão de Paulo, porque Paulo foi atrás dos gentios. Então, Jesus manda pregar a sua palavra pelo mundo inteiro. Mas como os seres humanos precisam de denominação, não é mesmo? Aí está, cristãos. Porque Jesus, Cristo de Deus, trouxe uma doutrina de libertação de Cristo, cristãos. Pelo menos no nome, que muitos têm nomes de cristãos, mas não honram Cristo. Mas Arura, uma mente amplíssima, basta ver que trouxe o ecumenismo total, olha lá o seu poema do ecumenismo total, explicou muito bem que toda a humanidade é cristã, nesse sentido de ser amorável, solidária, fraterna, não passiva, idiotizada, nada disso. Aquele que é fraterno não precisa ser tolo. Eu já disse, a humildade, antes de tudo, corajosa. Mas não é perverso, não é assassino, não é criminoso. Deus é Pai, dá educação para todos. Mas cada um recebe conforme a sua inteligência, o lugar onde nasceu. Cada um digere, metaboliza, devolve aquela educação conforme o amadurecimento, mas um bom pai dá uma boa educação ao filho, aos seus filhos. Agora, alguns não querem estudar, o que você vai fazer? Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Voltaremos ao assunto e viva Jesus!